sabemos que às vezes o mais fácil é termos as coisas guardadas para nós, dentro da nossa caixinha pessoal, que revisitamos quando podemos ou quando sentimos necessidade disso. Acho que fizeram muito bem e é esse o agradecimento que vos quero deixar por terem libertado estes textos e os terem trazido, no fundo, ao acesso de todos nós. Foi uma pessoa que nos marcou a todos coletivamente. Por um lado, destacar o papel que o professor Ramos teve na vida de todos nós, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso, naquilo que foi o papel dele enquanto cidadão ativo da nossa sociedade, mas naquilo que foi o seu papel cívico nos movimentos da Igreja, nos movimentos sociais, no desporto, na cultura, até mesmo na política. Foi, de facto, um cidadão de corpo inteiro, como se costuma dizer.